primeiramente a Deus, nosso Criador onipotente. Obrigado por esse dom. Aí, dona Neuza, seu filhão tá na correria. Eminem Lauro, seu pai te ama. Falou, criançada, vocês serão o futuro. Salve, Jonathan, Jero, Denner, Robert, Evelyn, Stefan. E aí, Nichelle, em especial minha mina, obrigado pela paciência. Ao meu pai, meus tios, tias, primos e primas, a todos os entes queridos. Falou ABC, Morro Calux, a todas as favelas do Brasil. E aí, Tribunal Popular, nossa aliança, ninguém quebra. Falou Bad, é nós, vagabundo. MV Bill, a rima não tem fronteira. Salve Zé Gonzalez, Doc, Gaúcho, Luana, Robinho, nossa amizade não tem preço. Falou Fundão, Marquinhos, Neguinho, Neto, Dinho, Éder, Batatão, Martinha, Firmeza Total, Scooby. Falou Cachorro Louco, cê é muita treta, obrigado pela força. 2000 é o ano da vitória. Axé comigo, na fé bandido, EDIROCK. A favela domina, a todos que acreditam na revolução através das palavras. Aí, sucesso pra mim é tá lado a lado com meus manos. É esse sistema, 509E, entra em cena. E a inveja dos medíocres nos torna cada dia mais fortes. Aí, bandido, a liberdade jamais será dada voluntariamente pelo opressor, tá ligado? Ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudaram e acreditaram. Firmeza. Em especial, agradeço a Deus, aquele que me guia todos os dias. A minha família, Dona Marina, Rainilda e Rosa. Valeu por todo o carinho e compreensão. Aos meus sobrinhos, Débora, Lucas, Thiago, Luiz Fernando, Juliano. E aos meus amiguinhos, Jaque e Júlia. Obrigado pelas participações, sem palavras. Sofia e Silvana, vocês são demais, valeu. Obrigado também ao Wilson, Ana Maria e a todos que trabalham na atração. Aí, o rap é o som. Então, DJ 1, obrigado pela força, mano. É nóis. Falou Nigas, Lino Cris, Taíde e Alves da Lei. Negralha, Ice Blue e KLJ. Sucesso sempre, rapaziada. Primo Preto, Paulo Brau, assim que é, meus irmãos. Um salve ao pessoal da Rap Brasil. É nóis, morou, mano? Falou Marcão, Maurício e Lelê. O barato é louco e o processo é lento, tá ligado? Não se pode esquecer. Rogério e Amarildo, que Deus os tenha. Robson, Joaquim, Edberto, Egli, Simone, Tina, Bugão, Branco, Ned, Romildo, tio Custódio e Renato. Obrigado pelas visitas, ajudou pra caralho, tá ligado? Aê, Vander, Paulo Boy, Valéria e Meire. Obrigado mesmo, de coração. Paz, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Valeu! Sem palavras.